126, 134, 5, 1260 e 128, 8. E as duas primárias, você negativa o contato, vou tentar as duas outras, obrigado. Nada. Motor, sala toda, 3445. Prossiga, 5445. Posso ir para contato com o Pra 5445. Controle, boa tarde, eu vou 1167. Quando o 167 de contato radar na decolagem, tá livre da restrição, suba até nível de voo 360, direto Lira. 360, voo 1167, autoriza Bridge? Não, autorizado Lira, voo 1167. Ok, beleza. Salvador, boa tarde, é o Azul 4089. 089, pronto, cópia. Relativo, Azul 4089. Azul 4089 para Vitória, nível 340 autorizado, via Upper Whisky 50. Decolagem da Pistoma 0 com primeira curva direita na saída da El, Leda, Paz Leda, Eudes. Controle Salvador, 120.8, Torre 18.6, aciona 5541, Azul 4089. Sete, autorizado 340 para a Vitória, para a Perisco 50, decolada principal 10, com curva direita, saída da El, Leda e após 8. Controle Salvador 1208, Torre 86 e o telefone 5541. Azul 4089, correto, chamo pronto para pushback e saneamento. Controle Salvador, boa tarde, com 454. 454, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da El. 360 na da El, 1454. saída prevista para Brasília, Arbor Alepa. Obrigado. Gol no 167, chame centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 25 e ou no 25 decimal 45. 7125 1 3325 negativo 12545 no 167, bom domingo. Também. À esquerda, saída Momo, Cogibo, após Cogibo direto, Barreiras. Controle Salvador, 120 decimal 8, torre no 8, decimal 6. Aciona 5544, 35447. Autorizado 200, sua esquerda, saída é Momo, a posição de Cogibo, direto, Barreiras. O controle 58, torre no 8, 6. Tango, quilo, miótica. Confirme seu estimado de pouso. Miótica não atrapalha o ponto de informação, está autorizado de uma frequência para coordenação. Azul 408, mais pushback, acionamento na posição 8. Autorizado, chame táxi, azul 4089. Gol no 454, chame centro Recife. Frequência no 25 decimal 1, no alterno no 25 decimal 45. Recife 251, no alterno 2545. Tenha uma boa tarde, vou no 454. Bravo 4089, está pronto para o SAP, 66 pessoas a bordo, 3010 de autonomia, aperta no controle. Táxi Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 18, decimal 6, ajuste 10 no 5, tenha uma boa tarde. Pátio 1 no Índia, 18,6 no ponto de espera da 10, com o Rio e o Rio de Janeiro. Autorizado, sobre táxi, entrevista 447. Salvador, boa tarde, o Trip 5240. Trip 5240, autorizado a chegada a Mari, no ideal, desça para nível de voo 050. Que é legal, no 0 no 5. 050, perdeu contato com o Recife? Poderia informar ele pra gente, por favor? Ciente, 5240. Tá no ideal, tá livrando agora 190, Trip 5240, descendo pra 5. Passa 1.500, Azul 489, contato radar, suba para nível de voo 340, saída da EL. Suba 340, na da EL, 4489. Cajano 8, 2 milhas para terminar Aracaju. Mantenha nível de voo 090, chame o controle Aracaju, frequência no 20.3. Carajá 18, controle Aracaju, frequência no 20.3. Xanamé 141 na escuta. Confirma a alternativa e o POB, por gentileza. 32 a bordo, 5 horas e 30 de autonomia. Me alterna a Brasília, me perdoe, a Brasília alternativa. Gente, o 35447, táxi via Pátio Uno, Índia, ponto de espera no 0, torre 18, decimal 9, confirmando 18, decimal 6, a torre. Ajuste 10 no 5, tenha uma boa tarde. Obrigado, ponto autorizado via Pátio 3 e Uno, ponto de espera via Índia, ponto de espera 10. 86, Porto Salvador, 3547. Obrigado, boa tarde para você. 2 para 2, 3, 0 mais. Cruzeiro 2, 3, 0, 6, 1, 4. 4089, direto Leda. Confio por 4089. Azul 4089, vem direto Leda. Direto Leda, 4089, obrigado. Salvador com 1867, estacionado com 127 a bordo, autonomia de 3 horas e 45, alternando palmas, pronto para o táxi. 1867, táxi via Pátio Uno, Índia, ponto de espera da pistola 0, torre no 8, decimal 6, ajuste 10 no 5, tenha uma boa tarde. Pátio Índia, ponto de espera, 286, torre com 1867, obrigado, bom trabalho. Azul 4089, chame Centro Recife, frequência no 25, decimal 1, até no 33, decimal 25. 25, 1, 33, 25, obrigado, bom dia. controle Boa Trip 5447, decolado na saída Momo. Trip 5447, contato radar, pilotada nível de voo 200, saída Momo. 200, Momo, Trip 5447. Trip 5447, em condições de cruzar nível de voo no 00 a 15 minutos, Salvador? 100 a 15 milhas, o Trip 5447 tem condições. Trip 5240, desça para 2000 pés, utilizado final do procedimento TLS X-Way, reposto estabilizado no localizador. Joy New, informa lá no LOC, 5240. Trip 5447, informa o tráfego, 1 hora 27 milhas rumo sudoeste, cruzando o nível de voo 120 para 4000 pés. Ciente, o Trip 5447. Xanemé 141, informa o tráfego, 11 horas 26 milhas rumo noroeste, cruzando o nível de voo 050 para nível de voo 200. Sente o tráfego 6141, obrigado. Controle 1867. Quando 867, contato o radar, suba para nível de voo 360, saída Arbor. 360, 1867. Xanemé 320 na escuta. Salvador, Xenia 6320, 1550. Xenia 320, autorizado a chegada a mar e desça para nível de voo 050, QNH no 094. 050, 0094, chegada a mar, 6320. Trip 5447, mantenha nível de voo 080. 080, 5447. Xenia 6141, desça para nível de voo 090. Restrito agora 090, 6141. Trip 5447, vetoração para liberar sua subida. Curva esquerda na proa 295, limite em 17 milhas nessa proa. Esquerda 295, 17 milhas na proa, Trip 5447. Vai voar na proa de Elefa, o 867? Já de Elefa, vou no 867. 867, Elefa. Xenia 141, reduz a velocidade para 1,90 nós, número 2 na aproximação. Reduzindo, tá, mano, 19 mil, é um padrão. 3-1-3, aguarde compra, galera, um minuto. 50, QNH, 10 no 4. 050, tá 14, pode voar, tá? Número 4, quando tem 9,6, mantém a chegada. Então 3216, número 2 para a cópia, Fortaleza. Usador da 10, TP 5240. TP 5240, torre, 1-8, décima meia. 18,6, obrigado. Cena 1141, direto Duna. 7 Duna, 1141. A pro de Duna pode descer? Aguarde, já chegou agora, tá 2046. Aguarde, prossegue na descida. São 3193 para Galeão, nível 360, autorizado, via pistão 10 até SMAP, pode prosseguir conforme rota do plano. Decolagem da pistão 10, com primeira curva à direita, na saída da EL, Leda, após Leda, Bridge. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 18, decimal 6. Aciona 5551, TAM 3193. Salvador, nível 360, via 2190, até SMAP, após consórcio. TAM 3193, correto, chame pronto para pushback fenômeno. TAM 3216, pronto, cópia. TAM 3216 para Fortaleza, nível 370, autorizado, via Pêndulo 19. Decolagem da pistão 0 com primeira curva à esquerda, na saída Momo, transição Froti. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 18, decimal 6, aciona 5560, TAM 3216. Autorizado, chama para o táxi, são 3216. Cinema 14, não tem condição de aproximar e pousar na torre de Dunas? Ativo, estamos descendo aqui. Nós deixamos a gente alto, estamos descendo. Vou lhe informar a hora que a gente interceptar o localizador. Cinema 320, retornação do sequenciamento, mantenha presente pro seu limite ao localizador. Ok, mantenha presente pro limitado lock, 6320, pode reduzir até 190 mais. Reduzindo 190 mais, o Cinema 320, aguarde vetor pro localizador. Guardando, 6320. Cono 867, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, até 928, decimal 8. 867. Com 396 direto, Itap. Para o 396, Itap? Afirmativo, mantendo high speed, com 396. High speed, Itap, com 396. estabilizado hoje, né? 6141. 6141. Chame Torre, 18.6, obrigada pela colaboração. 18.6, obrigado. 320 para o localizador, curva direita para o 070, autorizado descida até 2.000 pés, autorizado final elétrica, para estabilizado no localizador. Direita 070 para o localizador, desce 2.000, e reportará estável 6320, confirmando ajuste no 0.4. Afirmativo, que legal no 0.4. 320. Direto do Duna, 3.000 pés, que é legal na 0.4. O 396 copiou o controle, Duna, 3.000 pés, que é legal na 0.4. 6.000, com 14, Duna. 96, gol. Cinema 315, desce até 4.000 pés, número 4 na aproximação. Reduz a velocidade para 2.20 nós. Reduz a velocidade para 2.20 nós. Descendo para 4.000 pés, número 4. Vamos fazer isso, por exemplo, isso? CNH 35240, táxi Alfa Juliette 43. Alfa Juliette 43, 243. Quatro, vou direto barreiras. Barreiras, 3447. 32 no meio, está pronto para o táxi, está com 147 a bordo, 4 horas e 1, alterna João Pessoa. E não sabe a sua alternativa? João Pessoa. São 32 no meio, táxi via Índia Alfa, ponto de espera da pista no 0, Torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 5. Confirmando no 0 no 4 agora o ajuste, tenha uma boa tarde. 32 no meio, Índia Alfa, ponto de espera 18.6, obrigado. Em 447, chame centro, Recife, frequência 1.26.0, alterna 1.25.45. 260.2545, vai chamar centro, 447. Cinema 320? Me escuta? Cinema 320, complete aproximação, chame torre, 1.98.6. Torre, 18.6, uma boa tarde, até a próxima, hein? 320. Bom mesmo, 320. Autorizado, chame táxi. Salvador, boa tarde, o Xené 6141, Lisboa, na pista. O Xené 6141, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, obrigado. Salvador, TAM 3216, decolado no seu escudo. TAM 3216, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, saída MOMO 370 na MOMO, 3216. Sanabe 3165, tá fazendo desvios? Tio, acabou de sobrevoar Tuk e agora voando Duna. É 3115, vai seguir tráfego a sua posição de 11 horas, 12 milhas, rumo nordeste, mantendo 2 mil pés. Desça para 2 mil pés e é estabilizado no localizador. Desça para 2 mil e reportará estabilizado. Oxenã 63115. Para o Salva? 6141, Tarantino e Juliette, igual com o tanque. O 6141 no seu gate é o 01. Vai aguardar o início do táxi do TAM e ingressar via Juliette para o 01. Tem que fazer o táxi do TAM, tá ali. 6141. Juliette, 4336. Solo, Oceanero 6320, livrou na sua força. Oceanero 6320, táxi de Alfa, mantém antes do Juliette. Alfa, Universidade de Campinas. Utilizou na 1-0, avistando o gol 1-3-9-6. 1-3-9-6, torre 18-6-12, até o Bobozo. Uma ótima tarde, obrigado. TAM 3193, táxi via Índia, ponto espera torre 118 decimal, meia dúzia, o ajuste no 014, bom voo. Via Índia, torre 118 decimal, meia dúzia, 014, ok, 119. Oceanair 6320, Juliette, portão 07. Juliette, portão 07, 6320. Na 6315, reduza para aproximação e chame a torre 18612, eu tenho o meu posto. 18612, obrigado. 62? Vitória 2262, boa tarde. Copia Vitória da Conquista 1180. Escuta, pode. Autorizado para Vitória da Conquista, nível 1180. Decola da 1-0 com curva direita no terceiro saída Arbor, após posição Elefa. E após a Elefa, conforme rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8, descendo 5563 no transponder. Autorizado 180, decola da testa curva direita, Arbor, Elefa, após rota do plano. 120, esse é o controle, 5563 ao código 2262. Passaria 2262, correto, passe 3, chama pra nós se tiver esse número. Alô, acelador, bom dia, boa tarde, TAM 3805, autorização Guarulhos, está no 04. TAM 3805, só me confirma a rota que o senhor possui, por gentileza. Upper Zulu 0, Esmap, direto ao Waze, direto Maricá, Upper Zulu 44, Wilson. Sim, só um instantinho, por gentileza, na minha escuta aguardando, prepara a saída da Eule da Bridge aguardando. Eule da Bridge, já está pronto até para o curso de estacionamento, no 3805. Só me confirma o portão? 4. Deixa um minutinho pra início, pushback e cópia o TAM 3805. Ainda não temos o seu plano. Salvador, o Rono 396, de Zona Copa. Rono 396, boa tarde, táxi TV Alfa, reportante da táxi Juliette para ingresso. Alfa, táxi da Juliette, Rono 396. E aguarde para voar, por seguro. A saída prevista será Momo. Só um instantinho, por gentileza, já possui. Plano número 2. Tá. Plano 34, decimal 5. 3805, está autorizado o início do pushback e simultaneamente está pronto copy? Pronto copy. Autorizado para Guarulhos, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso do 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, aciona 5573 no transponder. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Upper Zulu 10. Será da El, transição Leda, Bridge, controle 1208, fazendo 5573, TAM 3805. TAM 3805 correto, no portão 04 está livre, com os estacionamentos, a porta pronta para o táxi. Contra o táxi 3805. Voo 396, ingresso Juliette, segue a viatura Follow Me até o portão 10. Juliette, Follow Me até 10, Voo 396. Alô, Salvador, uma boa tarde, Chanel 63, 15, bro. Chanel 63, 15, boa tarde, táxi lento via Alfa, vai manter a posição e seu táxi da Juliette aguardando para ingresso. Avançando para a Juliette, Chanel 63. Alô, Salvador, está 3-2-3, Chanel Castillo, Felipe da Brasília, no nível de voo 360. Copiado, prepare a árvore, elefa número 2 para cópia, informação em curso é a Lima. Ok, vou copiar então. T5486, na escuta para cobra. Na escuta, pronto. TV5486 autorizada para Sierra Bravo Lima Eco via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 200, decola da pistola 0, primeira curva à esquerda, subida Momo, após Momo voa Cogbo, após Cogbo voa Vatap. Controle 120, decimal 8, aciona 5007, TV5486. Tanto o Gol 396 do Paulo Nis, se não apareceu, eu conheço bem a área, posso dirigir com segurança ao 10. Paciente, muito embora tal determinação seja da Infraero, senhor. A Infraero nos solicitou que toda aeronave seguisse o follow me a partir do portão, através do portão 08. Perfeitamente, vamos aguardar então, muito obrigado. Obrigado. 393. 393, contato radar, voe Leida, suba para o nível 360. Leida 360. Direita, subida Arbor, após Arbor voa Elefa. Controle opera em 120.8, transponder 5001 no TAM 3283. 3283, 2 a Brasília, 360, desde de novo, 317, decola da pista 10, transponder direita na saída Arbor, Elefa. O controle após decolagem 1208, transponder 5001. Correto, TAM 3283. No portão 2, chame pronto para o posto de estacionamento. Agora, 3, 2, 2, 3, 4. 6315, mantenha a posição antes da Juliette, aguardando para o ingresso. Primativo, vai manter. Solo, passarelo 2262, 43, posto de estacionamento. Livre, chame táxi 2262. Valeu. Solo, TAM 3805, pronto para o táxi. Está com 182, galeão, 3:50. 182, 3:50, galeão copiado, o TAM 3805, táxi aprovado à direita, deu ponto de espera chutando 0, ajuste no 0 no 4, no ponto de espera chame torre frequência 1:18, 3805, tem um bom voo. Táxi sobre a estrada 10, vai chamar a torre, TAM 3805. Funcionamento 315, autorizado ingresso com cautela, observando o TAM no pátio principal de Juliette, portão 3. Portão 3, observando a Airbus. Cinco, boa tarde, identifique, chega da Mari, desça para o nível 050. Mari, 050. Pegas os 30 controle. Ele solicitou que o senhor mantenha a pro de coral. 262 acionado, 43 a bordo, 450 até na Salvador para o táxi. 50 Salvador, confirme 043 a bordo. 43 a bordo. Copiado, passageiro 2262, outro 0, táxi, parte 3, parte principal, Índia, até o passo espera, pistando 0, ajuste no 0 no 4, no ponto de espera, chame torre, frequência 1 no 8, decimal, 612, 62, tem um bom voo. Obrigado, ponto de espera, 62. November Alpha, só me confirma o local de sobrevoo? Autorizado então Salvador, Salvador, TGL em Vera Cruz, decola da 17, curva direita via corredor Axé. Controle 120 decimal 8, torre 118 decimal meia dúzia e aciona o padrão 0171. 193. Salvador, boa tarde, Tanto 3805, decolou na sua escuta. Contato, Tanto 3805, contato radar. Vou em posição Leda, suba para o nível 340. Direto Leda 340, 3805. 3193, chama agora Recife na frequência 1251 e alternado 13325. 1253325, Recife, obrigado. 352. 283 no 02 está livre, reporta táxi. É o total 3283, obrigado. Salvador, boa tarde, passaredo 2262. Boa tarde, passaredo 2262, contato radar na decolagem, suba para o nível 180, saída Arbor. 180 Arbor, livre da restrição, senhor? Estou livre, 2262, da presente voe direto Arbor. Direto Arbor, da presente, obrigado. 320 para 170. Azul 41, 16, boa tarde, acione identificação, chegada Mari, desça para o nível 060. 060, Azul 41, 16. Para o táxi, está 3283, 157 a bordo, autonomia de 4 horas e 7, alterna Ribeirão Preto. Então, 3283, táxi via Índia, considera a torre 118, decimal 9, corrigindo 118, decimal 6, 12.